Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. Aqui é o Pira. E nessa playlist, vamos voltar a um tema que é muito legal. A gente vai falar novamente dos Signature Songs. Isso, exatamente. E o que que são as Signature Songs? São aquelas músicas que são mais associadas ao artista, à banda. Então você tem a sua banda famosa, seu artista famoso de música. Ele tem várias músicas de sucesso, mas você vai falar pros fãs e os fãs vão lembrar essas músicas. Então, é muito fácil de associar a música ao artista. Às vezes o pessoal nem lembra do artista, mas conhece a música. Lembra da música, exato. Exatamente. E abrindo essa playlist, tá tocando aí de fundo o que, Otenshi? A gente tá escutando a música I Do It For You, do nosso querido Bryan Adams. Isso. O Everything I Do It For You. Exato. Tocou no filme do Robin Hood. E, assim, é uma das músicas, provavelmente a música mais famosa dele, né? Olha, tem um monte de músicas. Tipo, tem a Run To You, a Summer Of 69, Have You Ever Really Loved A Woman, Raven, All For Love e outras músicas. É um ganhador de muitos Grammys, né? Ganhador de muitos Grammys. Inclusive, ele tá na calçada da fama do Canadá. Uma curiosidade. Eu nem sabia que o Canadá tinha calçada. Olha só, subestima o Canadá da nisso, né, Otenshi? Exato. Caramba. Bom, mas então tá tocando aí de fundo a Everything I Do It For You. Mas vamos começar a nossa playlist pra valer. E pra abrir essa playlist, tá tocando a música My Girl, do Temptations. Se eu não me engano, o Temptations não é aquela banda antigona? Isso, da década de 60, 70. É aquela boy band da década de 60, né? Que o pessoal ficava dançando, ficavam cantando, né? Não é nesse estilo assim? Não, é uma mais R&B, né? Meio assim. Um grupo de cantores negros, né, que estavam cantando esse estilo bem assim, mais da alma, né, bem bonitinha a música. Essa música é muito conhecida porque é uma música tema do Meu Primeiro Amor, né? O filmezinho, exato. É bem legal, mas assim, o Temptations, ele tem outras grandes músicas também, famosíssimas, talvez não tão de tanto impacto como Margot, né. Tem I'm Too Proud, I Wish It Would Rain, Cloud Nine, entre outras. Mas obviamente, quando a gente fala do Temptations, a grande maioria vai falar, ah, My Girl. Ou falar assim, ah, aquela música do Meu Primeiro Amor. Então, nem saber o nome da música, mas sabe de onde ela escutou. É massa. É bonitinha, né? Mas então, fiquem aí com My Girl, do The Temptations. Escutem aí. E seja a nossa próxima música, I Feel Good. A gente vai falar agora um pouquinho da música do James Brown. James Brown, a vida dele foi marcada por casos e casos, mas ele é um excelente músico. É. E a música que a gente falou aqui é a signature song dele, que é I Got You, né? Que I Feel Good. Que ela já apareceu em vários filmes, propaganda de TV, séries. Já foi regravada, sei lá, por quantas pessoas. É quase bem difícil você ter alguém no ocidente que nunca escutou essa música, né? Cara, a música de felicidade, né? Quando você fala assim do James Brown, você tem que falar, puta, o cara é feliz pra caramba. Música de felicidade. James Brown é estereotipado com um monte de coisa. Ai, ai. Exato. Deixa pra lá, né? Seu James Brown. É, assim, é o que eu falei, a vida dele teve altos e baixos, sabe? E assim, ele fez muita coisa errada, mas. É, né? Assim, são o quê? 70 anos de música? Morreu em quê? Em 2005? Tava bem acabado, hein, cara? Realmente. Tava acabadão, mas o cabelo continuava a mesma coisa, devia ser peruca. Ah, é verdade. É verdade. Deixa pra lá, né? Então fique aí com I Got You, I Feel Good, do James Brown. Escutem aí. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got you. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. Sugar and spice. Próxima música é uma música de um outro grande cantor, uma lenda da música. Estamos falando do Chuck Berry e a sua música, o Johnny B. Goode. Aí sim, aí a gente tá falando de qualidade. Chuck Berry também tem outras grandes músicas. Maybelline, School Days, Rock and Roll Music, Sweet Little 16, entre outras. Mas a que é mais associada a Chuck Berry ainda continua sendo Johnny B. Goode. Ainda mais por causa do De Volta Pro Futuro, que eu lembro bastante dessa música. Exato. Aquela cena ficou marcante. Eu era criança, mas eu lembro daquele show que fizeram ao vivo dele. Acho que foi em 97, eu acho. Foi muito massa, eu nunca esqueço aquilo. Foi assim, uns anos depois que eu fui ver o De Volta Pro Futuro. Aí meio que, eita, a música daquele cara. Depois quando eu cresci eu fui procurar, eita, Chuck Berry, sei lá o que. É muito bom, velho. É assim, um músico que as pessoas deveriam escutar, assim. Acho que ele tem uns 10 álbuns. Ah, tem bastante. Tem muito, ele tem muito álbum. Chuck Berry, que morreu ano passado, aos 90 anos de idade. Né? Exato. Rapaz do céu. E se eu não me engano, existe um álbum lançado depois que ele morreu, não foi? Acho que sim. Ele gravou, acho que era alguma coisa assim, ele gravou um áudio, tipo, acho que foi em 2016, aí ele morreu em 2017 e teve esse lançamento póstumo dele em 2017, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que tem. Aqui, ó, Chuck, 2017. Lançado em junho de... Isso, pronto. No mesmo ano que ele morreu. Foi póstumo? Eu não lembro se foi póstumo. Bom, ele morreu em março. Sim, foi póstumo, exatamente. Foi póstumo, pronto. Tá bom. Bom, mas então fique aí com Johnny B. Goode, Signature Song do Chuck Berry. Escutem aí. Agora seja, a gente vai falar de umas melhores bandas de todos os tempos. De usar calça jeans colão apertadinho, camisas abertas, cabelos bem penteados com laque. A gente vai falar de Bee Gees e a música que a gente vai falar é Staying Alive. O importante é sempre ficar vivo, não é mesmo? Staying Alive. Época de disco, né? Caramba. Cara, Bee Gees é fantástico, Brasil. Que banda fantástica. Se você nunca escutou, escute. Pro pessoal mais novo que escuta o Projeto X, você deve ter percebido que algumas músicas são usadas no filme Jogador Número 1. Uhum. Tem muita referência a Bee Gees lá. E assim, Bee Gees é fantástico. Não tem muito o que falar, é só escutar, sabe? Me diz que tem outras músicas de sucesso, Saturday Night Fever, More Than a Woman, How Deep Is Your Love e outras coisas. Por culpa do Bee Gees, acabou sobrevivendo na época do disco. Já devia ter acabado faz antes, acabou estendendo um pouco além da conta. Era culpa desses filhos da mãe. E, assim, o Bee Gees entrou em vários hiatos durante a carreira deles. Ah, é, vai. E eu lembro que o último hiato, assim... Hoje eu só escuto as músicas antigas, né? Eu sei que eles têm planos de voltar, mas, tipo, só dois deles. Porque um morreu. Eu não lembro quem morreu, mas um deles morreu, né? Acho que foi o Barry. Não foi o Barry que morreu? Que morreu dois, na verdade. O Robin Gibb e o Maurice Gibb. Isso. O Barry Gibb ainda tá vivo. É só o Barry Gibb que tá vivo, né? Como é que tá o Barry Gibb? Ai, não faço ideia. Sei lá como ele tá. Quantos anos ele tem? Nossa, velho. Ele deve ter uns 70 anos. Ele tá com 72 anos. Caraca, ele tá muito... Assim, poxa, corta esse cabelo, cara. Interessante, engraçado. Bom, pra quem não sabe, o Bee Gees foi uma banda formada pelos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb. Isso. E ela ficou em atividade de 1958 a 2012 com paradas. Eles pararam muitos anos, assim, sabe? Sim, muitos anos não, eu diria. Acho que eles ficaram mais em atividade do que pararam. Mas escutem aí, é Stayin' Alive do Bee Gees. Escutem aí. We'll be right back. próxima música, a gente vai falar de uma música de uma lenda do rock, uma lenda da guitarra, que é o Jimi Hendrix, e a sua música famosíssima Purple Haze. Ah, nossa, velho, que Jimi Hendrix é fantástico. Assim, eu acho que na verdade nessa lista não tem ninguém que não seja fantástico. Pois é, pois é. Jimi Hendrix tem outras grandes músicas, tipo Hey Joe, The Wind, Cries Mary, entre outras. O Purple Haze, ela é muito fantástica, é incrível. Ainda mais por causa da sua guitarra também. Exato. Mestre da guitarra. Jimi Hendrix é conhecidíssimo, famosíssimo por causa das suas inovações com a guitarra. Né? Os tons que ele conseguia, os efeitos. Ele era um guitarrista além do seu tempo. Tava na vanguarda de muitas coisas. Só que ele entrou naquela maldição dos 27 anos, né? Ele morreu aos 27 anos. Eu ia falar isso. Pena, cara. Ai, ai, ai. Morreu muito cedo, cara. Morreu muito cedo. Mas diga aí, em pouco tempo que ele viveu, como ele marcou a história da gente, né? Tipo, realmente então, a história do rock. Pois é. Blues, rock. Isso, então, fantástico. Ele tava no Woodstock ali apresentando essa música. Exato, acho que todo mundo sabe, conhece essa cena do Woodstock, né? Do festival. Pois é, também. Jimi Hendrix e a multidão chegando pra escutar ele. Muito bom. Ah, é, o estilo dele em palco, o jeito que ele manipulava a guitarra, quebrava a guitarra, ficava perto do amplificador também, etc. Um monte de coisa. Exato. Que ele fazia, ele é doidão. É, enfim, né? Mas então, fiquem aí com Purple Haze e a Signature Song do Jimi Hendrix, tá? Escutem aí. Seja, a nossa próxima música é de uma banda que tecnicamente não existe, não é mesmo? Exato. Falar isso pro Rods, cara. A gente vai falar do Feel Good Inc., do Gorillaz. Isso. Pra quem não sabe, só uma explicadinha, o Gorillaz é uma banda virtual, ele é tipo Vocaloid, assim, mas muito mais legal. Só querendo dizer isso. Quem gosta de Vocaloid, o problema é seu, Gorillaz é muito melhor. E eu não tô mentindo. Eu sei, eu também concordo. Cara, sabe o que eu gosto nessa música? É o, tipo, acho que é o baixo, né, que ele fica... Tem, cara. Cara, é muito legal. Sim. As composições de música do Gorillaz com as letras deles sempre representam alguma coisa. E os clipes também são muito bons, que eles são todos animados. Claro. Já que... falei, as pessoas que cantam existem, as pessoas que compõem as músicas existem, mas os vocalistas digitais não. Isso é muito legal. É... quem gosta muito do Gorillaz é o Rods. Rods, isso. Ele é fã, né? Ainda mais com o Gorillaz voltou aí em alta também, né? Com novas músicas. Exato. E o álbum também é muito bom. Novo álbum, show no Brasil que teve aí recentemente. Gorillaz, ele tem outras grandes músicas também, tipo Clint Eastwood, 19,000, Tomorrow Comes Today, Dirty Harry, entre outras grandes músicas. Mas a gente vai deixar aqui essa aqui que é mais lembrada, né? Feel Good Inc. Que também é muito boa, né? Que é muito legal. Exato. E é fácil de lembrar, Gorillaz, essa música. Ah, então fique com Feel Good Inc. do Gorillaz. É, escutem aí. a próxima música aqui é de uma banda pop rock americana. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que não tá nem aí. Eu acho legalzinha, que é o Maroon 5. Maroon 5 também parece um pouco enjoativo em alguns momentos, mas tem coisas boas. Ah, nossa, demais. É aquele Adrian Lavigne. Eu não gosto dele. Ah, o Adrian Lavigne, o vocalista, né, cara? Exato. Ah, é. Ele, tipo, o pessoal diz que ele é cantor de estúdio, né? Meio isso. O show dele é muito ruim, assim. Ele... Tem algumas opiniões sobre o cara, sobre a banda. Ele ainda tem um estilo influente. Exato. A música que a gente vai tocar aqui é o This Love, que é uma das músicas mais lembradas do Maroon 5. Com certeza, marcou uma geração. Apesar de ele ter outras músicas também, tipo a Makes Me Wonder, a One More Night, entre outras. Mas essa aqui é uma música que é, acho que é a mais falada. Na verdade, Maroon 5, ele tem um monte de músicas, né? Mas eu acho que eu lembro mais com essa música, o This Love. Assim, o Maroon 5, ele sempre consegue se manter nas paradas de sucesso, né? Ele sempre lança uma música chiclete. Tem. Enquanto a gente tem o Rebolation, eles têm Maroon 5, então... Tem várias músicas que já ganhou o Grammy de Novo Artista em 2005, entre outras. Então eles estão sempre em alta. E essa é uma música mais lembrada dele. Então fique aí, né, com This Love do Maroon 5, tá? Escutem aí. Recognize the fire burning in her eyes, the chaos that came. E seja, a nossa próxima música é a representação das dançarinas rainhas. É uma piadinha horrível. Eu tô fora de forma, gente. Mas a gente vai falar da música Dancing Queen do ABBA. Pra quem gosta de Mamma Mia, deve conhecer, porque muitas músicas do ABBA são cantadas no espetáculo, né? E no filme. Mas, caramba, muito bom, né, velho? Assim, tipo, são um casal de suecos e decidiu cantar. E pegou o nome deles, as primeiras letras, e criou o nome da banda. Tem o Benny Andersson, a Anna Frid Lindstein, que é Frida, Bjorn Uveus e a Agneta Falkstog. Caramba. Agneta, que era um nome difícil. Pronto, cara, aí é fantástico, ABBA, velho. Eles são aquela baladinha boa, sabe? Sim, realmente. E eles voltaram recentemente, né? Em 2018, agora eles voltaram a cantar e a tocar. É, então, o ABBA que tem um monte de músicas, tipo Mamma Mia, SOS, Money, Money, Money, Thank You for the Music, I Have a Dream. Eles têm um musical, Mamma Mia, que virou filme, Mamma Mia. Exato. E teve a segunda parte também, Mamma Mia. Exato. É uma banda que o pessoal gosta por causa da emoção de felicidade, de festa, de diversão que dá pra fazer, cara, com essa música. Isso mesmo. É uma música que lembra muito a década de 80. Música de Europop. É isso aí, Europop. Exato. É esse estilo. É, lembra bem a década de 80, 90. Assim, eu peguei muito música de ABBA ainda no colégio. Bem no iniciozinho, assim, sabe? Ah, é. Seus pais, com certeza, adoram ABBA, cara. Ah, com certeza, com certeza. Minha mãe é viciada em ABBA. Eu, aquele Mamma Mia, uns anos atrás, até comprei o DVD pra ela. Quando ela foi nos Estados Unidos, eu levei ela no show do Mamma Mia. Assim, Mamma Mia, o espetáculo, que eu digo, né? Ah, sim, né? Mas muito bacana. Cara, fantástico, fantástico. Então, escutem aí Dancing Queen do ABBA. E a próxima música aqui, a gente vai falar também de uma outra banda da década de 90, né? Cara, a banda feita por um... Não, a banda, na verdade, dinamarquesa norueguesa, chamada Aqua, que tem um estilo eurodance também. E a sua música mais famosa que a gente vai falar aqui é o Barbie Girl. Cara... I'm a Barbie Girl. Cara, essa música é ridícula demais. Ela é tão ridícula que, tipo, você não tem nem como explicar. Eles pegaram a Barbie e cantaram a história dela. Uns tons de voz diferentes, a voz fininha pras garotinhas, e depois a voz mais alta pros caras lá. Exato. Parece aquela Sou Eu, Bola de Fogo. É meio isso. A Aqua também tem outras músicas, tipo Rose and I Red, Oh My, entre outras coisas, mas eu confesso, eu não ligo para as outras cara do Aqua. Também não, eu só conheço essa música, é a única música que eu conheço dele. Eu nunca escutei nenhuma, ou provavelmente escutei, não sei que era deles, mas a Barbie Girl é a única música que eu sei que é deles. Cara, pra mim a Aqua é tipo One Hit Wonder, no fim das contas. Eu devo estar errado, mas é a única música que eu me lembro também. Você fala assim, Barbie Girl é Aqua, ou melhor dizendo, Barbie Girl, eu conheço essa música, posso não lembrar da banda. Exato. Mas eu lembro da música. Mas se o cara conhece Aqua, não, se algum cara já ouviu falar de Aqua, vai falar Barbie Girl. É essa música. Exato. Tem um estilo estranho, engraçado, bizarro, a letra também maluca. No fim eu me divirto com essa música. Cara, é muito estranho. Essa música me faz lembrar clipes da década de 90. Incrível isso. Enfim, né? Então fique aí com Barbie Girl do Aqua. Escutem aí. Hiya, Bobby. Wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Getting started. Oh, I love you, Ken. E pra finalizar a playlist dessa vez, seja, a gente vai falar uma música que marcou uma época, reiterou uma época, teve o sentido modificado pelas minorias, porque a representação é importante. É. A gente tá falando do YMCA, do Village People. Quem nunca dançou essa música? Quem nunca dançou essa música? Quem nunca? Não tem como você fazer YMCA. YMCA. Inclusive, eu estava fazendo os movimentos aqui. Eu tô fazendo enquanto isso. O YMCA é dessa banda americana chamada Village People. Ele tem várias outras músicas famosas, Macho Man, Go West, blá blá blá. Mas o que é legal é a representação da banda. Ela era representada por um policial, um índio norte-americano, um cowboy, um operário, um soldado e um motociclista. Cara, eu acho fantástico isso. Tudo estereótipo de cara machão. Exato, todos os machões, sabe, assim. Cara, isso é muito bom, velho. O mais legal é o motoqueiro, que ele tem aquele bigodão assim, grosso, descendo. Ah, e o policial com a roupa de couro ali, cara, bizarro pra caralho. Exato, caraca, é muito bom. Cara, ele tem um público, no fim das contas, ele virou um símbolo pra população gay. Exato, tipo, todo mundo pensava que o YMCA tinha alguma coisa a ver com o público gay, mas não tinha. O YMCA, se não me engano, é uma academia, né? Ele fala, it's fun to stay at YMCA, eu acho que era uma academia da época, se eu não me engano. É por isso que até no clipe eles apontam pra academia, tá ligado? Eu tenho quase certeza disso. Eu não sei. Eu não lembro, acho que alguma coisa assim, cara, tinha uma parada dessa, mas assim, a música é fantástica. E ela foi acolhida pela comunidade LGBT, não é mesmo? Sim, cara. A representatividade e tudo mais. Aham. E é, cara, mas a música é muito boa. Escutem, assim, escutem quase todas as músicas do Village People e dessa geração Macho Man. Nossa. Village People é uma banda que você se diverte. Estilo disco também, aquele seu auge. Exato. Ainda estão por aí, né? Teram uma pausa, voltaram, sempre estão por aí. Estão ativos. É legal. Quando você tem na festa o Village People, que tá todo mundo dançando. Ah, com certeza, cara. Essa década de disco, assim, cara, foi muito bom, que são as músicas que são boas pra dançar, porque hoje em dia é só rebolar a raba. É. Mas fora isso, essas músicas antigas são muito boas, cara. Exatamente. E é uma música que tá em muitos lugares aí de... Muitas séries, muitos filmes, programa de TV. Pega uns vídeos de Stormtrooper dançando no YMCA, é maravilha, tem de tudo. Exato. Tem de tudo nisso daí, ah, é. Então, vamos terminar essa playlist aqui, né? Valeu, galera, por terem escutado essa playlist de Signature Songs. Tem mais um monte de músicas aqui de Signature Songs, então a gente vai fazer uma parte de mais partes de outros tipos de artistas, etc. Mas manda um e-mail, manda um comentário, fala o que faltou, fala o que você gosta, etc. E é isso. Então fique aí, né, com o YMCA do Village People, tá, galera? Valeu por tudo e tchau. Obrigado e tchau. Até a próxima playlist. E escutem aí.